verdade sobre cada um de nós. Amém, amados? Glória a Jesus. As portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não prevalecer. Quero ver a igreja se manifestar. Igreja. Contra a igreja de Jesus. Cantando para isso, para isso.